dia se aproxima, nada pede calma. Tem maluco aqui vendendo até a alma. O fim do dia se aproxima, nada pede calma. Tem maluco aqui vendendo até a alma. O fim do dia se aproxima, nada pede calma. Tem maluco aqui vendendo até a alma. O fim do dia se aproxima, nada pede calma. Tem maluco aqui vendendo até a alma. Milhares de pessoas sobrevivem aqui no morro. Se os homens sobem, ou eu corro ou eu morro. Já revidei várias vezes em conflito. Pra se entender, senta aqui que eu te explico. Sou mais um soldado, me alistei com 12 anos. Sobreviver é preciso, eu e meu cano, meu aliado. Nunca me deixa só, municiado na trincheira do pó. Nunca nego, eu só falo errado. Recebo ordens lá de cima, tá ligado? Ambicioso total, só quero um carro novo. Defendendo minha área, meu povo. Excluído, abatido, quase falido. Mais de 2000 degraus até o topo eu tô indo. Receber a encomenda, chave de fenda, enfiada no ouvido do comédia lenda. Que falava demais, ouvia muito mais. E se achava capaz, era um leve trás. O moleque era a rádio da favela, sem certeza do que saía da goela. Sou cria do barraco de tijolo. Essa miséria não pertence a meu povo. Sem a ruína, extinção da cocaína. A maconha é só o começo da propina. Nem me fascino, pros moleque eu só ensino que as drogas nunca são o melhor caminho. Mas se espelham em mim, eu não quero assim. Ver meu irmão sendo o próximo aviãozinho. A ordem tem que ser cumprida, assim dita regra. Muita vadia quer me dar, que não tem mais prega. Rola o brega no aniversário do chegado do Santana Branco, ainda é aliado. Tenho que sobreviver, hoje ou amanhã. Só me interessa tá no crime, casaco de lã. Aqui a noite sempre faz muito frio. Os homens tão subindo, nem um pio. Deixa passar, pega o celular. Liga lá pra cima pra casinha se arrumar. Tão a paisana no gol e no opala. Quando chegar no beco aí louco, mete bala. O chefe falou que não quer testemunhas. Moleque doido, essa é a minha alcunha. Adrenalina, dentes cerrados. Daqui a pouco vou saber o resultado. Eles se dizem a justiça, que injustiça. Já sinto o cheiro de cadáver, de carniça. Se um morrer daqui, dois vão morrer de lá. Essa é a lei na guerra do ratatá. Na real, o morro é minha ilha. Seja bom ou ruim, muita fantasia. O que você quiser eu tenho pra te vender. Use sua imaginação, é só pagar pra ver. O fim do dia se aproxima, nada pede calma. Tem neguinha aqui vendendo até a alma. Alguns tão de boa, outros pedem socorro. Ave Maria do morro. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria do morro. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria do morro. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria do morro. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Acredito no santo, na Bíblia, na minha crença. Sei que no final vai ser a minha sentença. Sei que sou culpado, não sou vítima, sou o réu. Será que ainda tenho chances de entrar no céu? Com meu cavalo de aço, quatro portas, seis cilindros. Com minha camiseta escrita, negro é lindo. Pedindo salve pra zumbi, grande guerreiro. Sabendo que dos quatro eu fui o primeiro. Antecipado em tudo, atrasado na escola. Com 8 anos dei a minha primeira bola. Sonhando sempre com o Lowrider da MTV. Pagando sempre uma bronha pra Babi. Chega de utopia, não tô vendendo estia. Vendo realidade aqui, malandro se cria. Schwarzenegger ia, fingir é densa. Stallone ia, ficar de longe pedindo licença. Aqui não rola ideia de Hollywood. Não tem mocinho, nem bandido, nem Robin Hood. Tem muita gente humilde tentando sobreviver. Só vendo droga pra ter o que eu quero ter. Já quis ser o Tupac, já quis ser Easy E. Mas aqui é Brasil esquisito, aí caí na real, tenho que ser eu mesmo. Aprendi a não assinar o termo. Sou responsável por mim e por minha família. Como eu já disse, o morro é minha ilha. Cercada de vantagens e desvantagens. Onde se perde e se vence se houver coragem. O fim do dia se aproxima, nada pede calma. Tem maluco aqui vendendo até a alma. Muitos se deram bem e outros pedem socorro. Ave Maria do morro. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria do morro. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria do morro. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria do morro. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. O homem que se vende recebe mais do que vale. Eu nunca me vendi, quem fala de mim que se cale. Eu não dou moral pra ninguém que não tem atitude, que fica de boca aberta sem fazer nada e se ilude. Que diz que é o tal maioral, diz que faz e arrebenta. Na hora que o bicho pega, sai voado, não aguenta. Sob pressão, diz que tá estressado. O mundo tá girando e ele tá aí parado, esperando a bala perdida chegar lá e ser a próxima vítima e só reclamar. Eu não consigo ficar desse jeito. Não quero ser exemplo, mas aí meti o peito. Tô eleito, não tô no comando, mas votar. Eu acredito em mim, eu vou me levantar. A promoção só rola quando alguém de cima morre. Tô trabalhando, esperando, só um sacode. Não tô crescendo o olho nem na imaginação. Nesse jogo de damas eu sou só mais um peão, manipulado pelo ódio do sistema. Aqui não tem Papai Noel, nem trenó, nem rena. Ninguém vive de ilusão, lá vem um camburão. Já pega o celular e fica esperto, irmão. Não vendo nem minha alma, nem peço socorro. Ave Maria do morro. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria do morro. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria do morro. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria do morro. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. O fim do dia se aproxima, nada pede calma. Tem maluco aqui vendendo até a alma. O fim do dia se aproxima, nada pede calma. Tem maluco aqui vendendo até a alma. O fim do dia se aproxima, nada pede calma. Tem maluco aqui vendendo até a alma. O fim do dia se aproxima, nada pede calma. Tem maluco aqui vendendo até a alma.